26 de novembro de 1992. Em sessão solene do Congresso Nacional, o senador Pedro Simão homenageia a memória do deputado Ulisses Guimarães, ex-presidente de seu partido, PMDB, morto em desastre aéreo no litoral do Rio de Janeiro, juntamente com sua mulher, Dona Mora, e o ex-ministro e senador Severo Gomes e esposa.